Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Salve, salve, galera. Voltamos com mais um RPG Arautos Podcast e desta vez uma entrevista que todo mundo pede faz muito tempo, principalmente porque é um dos nossos grandes parceiros aqui do universo indie brasileiro. Estamos hoje entrevistando de novo, e para o prazer de vocês, Mr. Pop. Fala, Mr. Pop, tudo bem? Tudo bom, Santiago? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E aí, Mr. Pop, fiquei sabendo que estás em terras cariocas, é isso mesmo? É, agora de volta para casa. Depois de quase 14 anos morando fora do Rio, voltei para minha terra natal. E para fazer a Redbox crescer muito ainda mais. Bom, ficamos felizes em ouvir isso. Então, já que você comentou que a Redbox vai crescer, conta aí para mim. O 2015 é o ano da Redbox? É, a gente chamou o ano de 2014 de um ano da Redbox. E, de certa forma, ele foi, porque foi a virada, né? A editora deixou de ser só uma editora e a Redbox passou, se transformou num grupo. Agora uma editora e uma loja física. Agora em 2015 a gente volta com o foco total para a parte editorial do grupo. Né? A loja, graças a Deus, está indo bem, está indo maravilhosamente bem, de vento em popa, melhor do que a gente imaginava. Então isso já dá tranquilidade para a gente voltar a focar na parte das publicações da editora. Muito bom. Então 2015 é o ano da Redbox Editora, com toda certeza. Então deixa eu ver se eu entendi. Agora vocês têm dois CNPJ, é isso? Dois CNPJs. E conta pra gente, o que é mais divertido? Ser editora ou ser loja? Ou é muito diferente uma coisa da outra? É muito diferente uma coisa da outra. Muito diferente. São atividades diferentes, com preocupações diferentes, com apurrinhações diferentes, mas com os mesmos clientes. Mas não vê ninguém na loja e fala assim, pô, Mr. Pop, você podia lançar um livro que eu tenho aí, escrito dos meus 15 anos de idade, sobre zumbis com 12 tentáculos? Ah, isso aparece, pelo menos uma vez por semana, aparece um lá, com certeza. Já brotou alguma ideia bacana? Já brotou. Muito bom, hein? A entrada da Redbox no mercado dos quadrinhos, das HQs, inclusive, foi com uma conversa dessa, de balcão. Ah, entendi. Então, quem tiver ideia pode te procurar, desde que a ideia seja boa, né? Sim. Ah, se a ideia for ruim, pode procurar também. O máximo que vai acontecer é que a gente não vai procurar. É só um vinho não, né? Mas até aí todo mundo escuta não, né? Sim, a gente tá lá pra isso. Então, conta pra gente. Vamos já fazer uma propagandinha rápida. Estou eu passeando no Rio, quero conhecer Mr. Pop e sua loja, para onde eu vou? Você vai para o centro do Rio, na Avenida 13 de Maio, número 33, loja 406. Ah, mas eu não sei aonde é a 13 de Maio. Se você é turista e vai passear no Rio, com certeza você vai próximo da 13 de Maio. Porque a 13 de Maio é uma ruazinha pequena que fica ao lado do Teatro Municipal do Rio. Então, se você vai para o centro do Rio, muito provavelmente alguém vai te levar para ver o Teatro Municipal, que é lindo. Se você vai ver o Teatro Municipal, você está a 50 metros da Redbox Store. Bacana. Então, é para a gente ter uma ideia, é mais ou menos como vir para Sampa e não passar na Estação da Luz. É por aí. Entendi. Por aí. E descreve a lojinha aí para o pessoal ter uma vontade de visitar. O que, que temos de bacana? É, além de a gente ter, né, o showroom da editora, a gente tem todos os produtos da editora lá. A gente trabalha com basicamente toda a linha de RPG nacional. Tudo que você tem de RPG publicado em português, comercial, né, e que ainda esteja em linha, a gente tem a venda lá. A gente tem os produtos da Devir, a gente tem os produtos da Jambô, a gente tem RPG Indie, trabalha com os produtos da Secular, com os produtos da Retropunk. Sempre que há necessidade ou que há possibilidade, a gente traz produto de produtores independentes também. A gente tem toda a linha de board game nacional, alguma coisa de board game importado. Trabalhamos com card games, com casual games, com party games. Temos uma ludoteca, onde a gente faz a locação de jogos de tabuleiro, que isso é um tipo de de atividade que já existe em outras capitais, como Brasília e São Paulo, mas a Redbox foi a pioneira no Rio de Janeiro. A gente tem lá um público bem interessante que aluga jogos, leva para casa, fica o tempo que quiser. Então tem um jogo de tabuleiro europeu, por exemplo, que é de acesso mais difícil para o público nacional, e tem a oportunidade de ver de perto, de tocar, de abrir a caixa, de entender, até para poder experimentar e, se for do interesse dele, comprar. E dá para jogar aí também ou só para levar para casa? Não, a gente tem um espaço grande para mesas dentro da loja. Você pode levar seus amigos lá, levar teu próprio board game de casa, alugar algum da loja, pegar algum emprestado. O interessante é que você vá para a loja, se divirta e jogue. Não importa o que você for jogar. Muito bom. E estamos abertos que dias e que horários? De segunda a sábado, sendo de segunda a sexta, das 11 até o último cliente, o que normalmente dá entre meia-noite e 1 hora da manhã, e aos sábados, das 10 da manhã às 3 da tarde. Bacana, muito bacana. E conta aí pra mim, já que você falou que agora esse é o ano da editora, eu imagino que todos os nossos ouvidos ficaram com a pulga atrás da orelha, por que que você alega isso? O que que tá chegando aí que a gente deveria saber? Porque esse é o ano que a Redbox vai terminar o ano com o maior número de publicações. O que vem por aí? A gente tem muita coisa engatilhada. A gente tem os Senhores da Guerra praticamente pronto. A gente tem a Caixa Básica do Legião, que tem 80% de chance de ser lançada no segundo semestre. A gente tem a segunda edição do Shotgun Diaries, da Caixa de Luxo do Shotgun Diaries, que está toda repaginada, está novinha, está linda. A caixa nova do Blood Honor vai ser lançada ainda esse ano também. A gente vai relançar o Forte das Terras Marginais esse ano. A gente tem uma caixa básica para o Space Dragon. A gente vai lançar o Classic Doom Deathmatch esse ano também, que já foi prometido há 2 anos atrás, vai sair esse ano. A gente vai ter provavelmente mais 1 ou 2 arcos de playtest do Obscura. A caixa básica do Icons. Vamos ter a CL4 no segundo semestre. A CL4 é a aventura clássica para ajudar no segundo semestre. A gente vai lançar, provavelmente, no segundo semestre, um produto novo da Redbox voltado para o Old Dragon. Isso eu não sei se é até o final desse mês ou no segundo semestre. A gente vai lançar um grupo de tiles, de tabuleiros modulares, que serão chaves para você poder jogar RPG. E mais algumas coisas que a gente não tem confirmado, né? Como a entrada, quer dizer, já tem confirmado e eu não sei se vou divulgar. Posso divulgar ainda, mas a gente tem a entrada da Redbox no mundo dos board games e a gente vai entrar com o pé na porta. Derrubando as masmorras. Isso aí. E tem por aí mesmo, derrubando as masmorras. Vamos lá, então vamos entender um pouquinho parte a parte. Você comentou que vai ter uma nova caixa de luxo do Shotgun Diary, certo? O que, que muda a tela para a anterior? Que saborzinho a mais ela está tendo? A parte estética do jogo está toda refeita. Todos os personagens foram redesenhados. A embalagem é uma nova embalagem, uma nova caixa, uma nova arte. O livro vai ser engrossado, porque a gente vai incluir uma parte de manual de como utilizar essas que virão dentro do Shotgun Diaries. Por que peças? Peças porque o Shotgun Diaries agora ele não virá com aquele aspecto que ele tinha, com as cartinhas separadas, com os marcadores separados. O Shotgun Diaries será feito com pushboard, estilo board game. Então você vai ter uma fichinha para você, onde você vai fazer a administração dos recursos da mesa e do seu personagem com pecinhas. Bacana, então você está transformando algo mais concreto para o jogo, que dê para visualizar melhor. Isso, a gente vai melhorar a visualização e a inserção de pessoas que não são jogadoras de RPG no mundo do RPG. Muito bom. Usando essas ferramentas visuais, né, um pouco mais o jogo fica um pouco mais palatável para melhorar a introdução de novos jogadores no hobby. Essa é mais ou menos a mesma mudança que vai ter no Blood and Honor ou é diferente? Não, o Blood and Honor as mudanças são um pouco mais sutis, um pouco mais na parte gráfica. Mas acho que o grande charme do Blood Honor é que a gente mandou fazer uns dados de madeira. Olha só. Então a gente pesquisou e pedimos uma madeira que fosse asiática, porque nada mais natural, né? O jogo japonês que a gente tenha um dado feito de madeira para a gente poder dar um clima um pouco vale mais. Vale a pena comprar só pelo dado, né? E, cara, assim, modéstia à parte, eu sei que eu sou suspeitabilíssimo para falar, são os dados mais bonitos que eu já vi na minha vida. São os D6 mais concorridos desse ano, né? São lindos, lindos, lindos. Quem comprar, com certeza, não vai se arrepender. Você já tem uma ideia de taxa de preço, mais ou menos, ou ainda não? Não vai fugir muito do que era praticado anteriormente. A nossa luta, a gente está brigando aqui com os últimos detalhes para conseguir deixar tanto Shotgun quanto Bloodhound num preço que não escape de R$100, fique abaixo dos R$100. Então continua sendo um preço bem acessível para a maioria com o material de qualidade. Sim. Eu ouvi a palavra Legião. E Legião é uma coisa que tem tirado o sono de muita gente, que eu aposto que deve ter gente mandando vários e-mails pro Tio Nitro falando: cadê o romance de Legião? O que que aconteceu com Legião? Conta aí, como é que é essa ideia da caixa? O que que tá acontecendo? A caixa tá praticamente pronta. A parte da arte já tá pronta. O texto tá 99% fechado. Agora entra a parte do trabalho pra sala mesmo. Finalizar um pouquinho, falta do texto, revisar, diagramar, encaixar tudo no livro, finalizar a parte gráfica da arte dos acessórios e mandar imprimir. Agora, e o que vai vir na caixa? Ainda não está totalmente fechado, mas com certeza o livro, algum tipo de marcador, algum tipo de peça para um side game que vai ter dentro do jogo, mapa e mapa pôster daqueles enormes, e mais alguns detalhezinhos que a gente ainda não pode divulgar, porque ainda não tem o contrato fechadinho. Teremos uma aventura básica? Não sei se uma aventura seria encartada dentro da caixa. Provavelmente uma aventura mais simples. No estilo que a gente fez agora com a caixa do Legião. Uma aventura introdutória para mostrar para o pessoal que tá comprando a caixa o clima do jogo, o clima do cenário, como que ele vai enxergar o cenário. Ou como jogar, né? Um tutorial básico. Compra. Bacana. É porque a aventura do Old Dragon Day desse ano, de 2015, é uma aventura introdutória. Ah, então a gente não vai ter exatamente seguindo as temáticas que eram passadas, então? Por exemplo, Forte das Terras Marginais. Não, esse ano a aventura faz link com o lançamento do Legião. Interessante. Já sabe qual é o nível? Vai ser primeiro, segundo e terceiro. Então a gente volta pro básico. A gente teve alguma reclamaçãozinha a respeito de aventura de nível alto, porque muita gente está começando a jogar World Dragon Day, e aí as pessoas reclamam. A gente costuma receber assim: poxa, achei o evento legal, a aventura foi legal, meu grupo adorou, mas seria melhor se fosse de nível baixo. E aí, estando atento a esse tipo de reclamação, esse tipo de pedido, a gente vai voltar a fazer as aventuras para níveis baixos. O problema é que, assim, né, se você mantém sempre no nível baixo, a aventura também fica muito básica, né? Porque a gente teve aquela aventura introdutória para a cripta, era um nívelzinho mais alto, e era uma aventura muito bacana. No nível mais baixo. É uma aventura um tanto quanto letal. E conta pra mim, todo mundo tá comentando na internet, todo mundo tá querendo saber, o que é esse Obscura? O Obscura é o nosso RPG de horror moderno, e ele tá fase bem inicial ainda, ele tá na primeira fase de teste, tá começando agora, tem mais ou menos um mês que o Obscura foi lançado, né, que a primeira parte do playtest foi lançada. E a nossa ideia é fazer um RPG atual, de horror, em um sistema que fosse um pouco mais enxuto do que a gente já teve no mercado. Porque o gênero horror, ela tem muitos jogadores no Brasil, só que não tem um jogo propriamente dito que esteja capitaneando esse jogador. Você não tem um livro de vampiro lançado há vários anos, o Trevas anda praticamente sendo tocado por fã. E é um nicho de mercado. Tem muito jogador e pouco produto no mercado hoje em dia. Call of Cthulhu também morreu, por assim dizer. Ele foi feito como financiamento coletivo, E o financiamento coletivo, ele tem como essa característica, isso é um defeito do financiamento, ele cria um boom no seu lançamento, o livro é lançado, mas como o financiamento não prevê o desenvolvimento de uma linha, porque quase sempre não há lucro inserido no financiamento, você não financia o próximo lançamento. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento. Morre só no livro básico, né? Só no livro básico. Tanto que você tem aí, nos últimos 5, 6 anos no Brasil, você, com certeza, a gente já passou de 10 financiamentos de RPGs no Brasil, e você conta nos dedos esses financiamentos que tiveram sequência depois. Pois é. E, bom, o Obscuro, então, vai ser um jogo de terror. Ele era o antigo Vertigo que está sendo comentado, que ia ser testado? É o antigo Projeto Vertigo. Ele começou como Projeto Vertigo, porque a gente não tinha um nome para ele. Agora que o nome é terminado, a gente volta as atenções para um nome já fixo. Bacana. Eu mestrei, eu li a aventura teste. A única coisa que eu percebi assim é que ela é uma aventura um tanto quanto letal, né? Não tem muito como aquela coisa de, ah, eu sou o cara, eu sou fodão, eu vou bater nos demônios que estão na minha frente. É melhor correr. Não tem. O Obscuro, ele é amparado numa tríade, né? É investigação, horror e desespero. Não há como você ter um jogo de horror desesperador se você tem a consciência de que você vai fazer e vai acontecer e nada vai derrubar. E como tem sido a recepção do Obscuro? O que, que os fãs têm falado? A gente ainda não disponibilizou o primeiro formulário do primeiro arco do playtest, até porque é indecido, né? Esse arco vai durar aí 2, 3, talvez 4 meses, então precisa deixar liberado para o povo jogar, testar e tirar suas conclusões. Mas assim, preliminarmente, a gente tem recebido muitas opiniões construtivas para a modificação do sistema, e eu posso dizer que quase unânime que o sistema agradou, que o jogo agradou, que a ideia agradou. Agora é trabalhar em cima desse feedback dos mestres que estão ajudando a gente durante o playtest para liberar um segundo arco já mais ajustadinho, mais azeitado, que faça jus ao que os jogadores estão buscando dentro do Obscuro. Como um fã de sistema de horror, pensa com carinho em fazer uma caixa básica. Ah, mas isso é consequência. Se é Redbox, é porque, cara. Sabe como é que é, né? Sempre tem caixa pra fantasia medieval, pra fantasia de zumbi. E nós, coitados, fãs de horror, nunca ganhamos nenhuma caixinha. Vampiro não tinha caixa, Trevas não tinha caixa. Pode ficar tranquilo que está nos planos. Maravilha. E você comentou, assim, um pouquinho por cima, sobre Old Dragon, né? O que, que vai acontecer com Old Dragon? Então, esse ano a gente tem muitos lançamentos para Old Dragon. Internamente eu posso dizer que o Companion, que é o terceiro livro básico do sistema, está terminado. Ele agora está em fase de produção de ilustração, que é uma fase um pouco demorada, porque é um livro grande, com ilustrações coloridas, então isso vai levar aí alguns meses. O Manual dos Monstros, 100% colorido? Todo totalmente colorido. Muito bom. Então, provavelmente o Companion vai ser empurrado para o ano que vem. O que, que eu posso ver no Companion? O que, que vai aparecer para mim? O Companion, ele é uma complementação do livro básico, ele vai dar mais opções do que o livro básico já dá, e vai melhorar alguns pontos de regras que o manual básico não trata. Então, por exemplo, no Companion você vai encontrar regras para certos tipos de situações de combate ou de criação de personagens que o manual básico não tem. Então, se eu quiser fazer um meio orc, provavelmente eu vou ver no Companion. Provavelmente você vai ver no Companion. Se você não encontrar esse tipo de regra no Companion, você encontrará no nosso guia de raças. Olha só, vai ter um... Está previsto para 2015, provavelmente no segundo semestre será lançado. Também formato livro físico e PDF, né? Como sempre. Físico e PDF, como sempre. Muito bom, muito bacana. Ainda sobre Old Dragon, o que, que teremos além do Companion? Que dá para falar? Então, além do Companion, a gente já tem determinado a CL4, que que vai encerrar as sessões de aventuras clássicas da Redbox, né, aventuras que fazem homenagem às aventuras do D&D antigo. A gente começou com o Forte das Terras Marginais, depois a gente passou para a Cripta do Terror, depois passamos para a Expedição ao Pico do Abismo e vamos encerrar com a CL4, que vai fazer uma homenagem a Temple of Elemental Evil. Bacana. E a CL4, como aventura de encerramento, ela vai vir numa caixa básica. Olha só. O mapa pôster com as aventuras, com fichas de monstros. E essa caixa básica será utilizada para você guardar as suas outras aventuras dentro dessa caixa. Então já foi tudo calculado para caber tudinho. Para caber todas as aventuras. Você vai conseguir botar todas as suas aventuras numa caixa básica só. E aí eu já emendo para o meu Old Dragon Day, que vai vir com a ideia de Legião. Com a ideia de Legião. Esse ano a gente vai fazer um Old Dragon Day diferente. O Old Dragon Day esse ano ele vai ter uma aventura física distribuída para as nossas lojas parceiras. Como vai funcionar esse esquema? As lojas receberão um kitzinho com alguma antecedência antes da aventura do Old Dragon Day. E essas aventuras serão dadas aos monstros, para os mestres, para elas serem mestradas no dia do Old Dragon Day. Passado o Old Dragon Day, essa aventura será disponibilizada na nossa loja para download gratuito ou para ser comprada para aquele cara que é colecionador e que gosta de ter todos os produtos da Redbox na sua prateleira. Muito bonito, hein? Estão investindo forte. O que o jogador pede, a gente pensa, faz conta, se aperta daqui, se aperta dali, mas uma hora a gente faz. Então, Mr. Pop, teve uma vez que você me comentou que das dificuldades de encontrar bons ilustradores, das negociações que acontecem para poder ter imagem de um ilustrador no livro de vocês. E aí, como é que anda? Achamos bons ilustradores agora? A gente tem bons ilustradores, a gente sempre teve bons ilustradores. O que pegava bastante era a questão do preço. O ilustrador brasileiro sempre cobrou muito caro em relação ao ilustrador de fora. Isso hoje deu uma alinhadinha, porque hoje o ilustrador brasileiro recebe o pagamento em real e o ilustrador de fora recebe em dólar, que está pela hora morte. Então isso acabou dando uma aliviadinha. Mas, de modo geral, a ilustração continua sendo muito a cara. E as aventuras? Quem que está escrevendo ultimamente aventura para vocês? Como é que está funcionando? A gente continua com a mesma equipe de produção, com o Rafael Beltrano dando um gás louco. O nosso amigo, o Igor, continua com o Space Dragon? Continua. Inclusive na caixa básica do Space Dragon, que a gente vai lançar, acho que em julho, ele continua trabalhando com a gente. Que bacana. E o que, que ele colocou na nossa caixinha básica de Space Dragon? Essa ainda eu não posso falar, porque ainda não está fechada. Só mata uma curiosidade, ela vai vir em formato do foguete do Flash Gordon? Oi? Não consigo entender. Ela vai vir no formato de foguete do Flash Gordon? Infelizmente não. Ah, seria tão bonitinho. Ia ficar difícil de colocar na estante, mas ia ficar muito legal. É difícil de produzir. Ah, com certeza. E conta pra mim agora, um pouquinho sobre os eventos, porque afinal de contas a editora vive de eventos também, né? Tem que divulgar o nome. Pra onde vamos esse ano? Esse ano fechado a gente vai pro Encontro Internacional da RPG em São Paulo, em julho. Vai acontecer em duas semanas. Se não me falha a memória, no final de semana do dia 10 e na semana seguinte, do dia 17 de julho. Vai acontecer dentro do Anime Friends, como acontece todo ano, né? Nos últimos 3 anos. E a gente vai estar com um stand grande lá da loja e da editora. Legal, legal. E todas essas caixas básicas que já estiverem lançadas estão na lá também? Com certeza, com mesa de apresentação, tudo bonitinho. Vai ter mesa de jogo voltada para Old Dragon nesse encontro internacional? Para Dragon, para Shotgun, para Blood Honor. A gente vai com uma equipe bem completinha esse ano, com gente mestrando para ensinar os nossos jogos para as outras pessoas. Pô, muito bacana, hein? E eu... queria mandar uma aventura pra vocês. Vocês ainda estão aceitando? Aventuras de outras pessoas, sim, assim? Sim, alguma sim, coisa? Sim, com certeza. Com toda certeza. Eu tenho que mandar um e-mail pra onde? Se eu quiser mandar alguma coisa pra vocês. Você procura o nosso site. Você vai entrar no nosso site. redboxeditora.com.br. E ali no menu, no sobre, você tem enviando originais. Clicando ali, você tem todas as... os passos, as informações de como enviar o seu material para a gente avaliar, para a gente analisar. Muito bom. Eu recebi uma newsletter de vocês, comentando que agora vocês estão entrando num âmbito que não é muito comum a gente ver as editoras de RPG entrando, que é o de quadrinhos. Sim. Que história é essa? Então, a gente vai começar a fazer publicação de quadrinhos. Vamos pegar o pessoal aí que está na efervescência do quadrinho nacional, quadrinho indie nacional, e a gente vai começar dando pontapé num quadrinho de sucesso estrondoso na internet, desde 2013, faz um sucesso estrondoso. A gente vai lançar o volume 1, né, relançar o volume 1 e lançar o volume 2, que ainda é inédito, de O Doutrinador, que é um super-herói nacional. Ele luta basicamente contra a corrupção, contra os desmandos e os malfeitos do Brasil. Então é extremamente atual, é um quadrinho que tem uma verve política muito, muito grande, muito forte. E eu acho que é um produto ideal para a Redbox começar a sentir o mercado de quadrinho também. Bacana. E esse volume 1 e volume 2 vai ser como? Capa mole, capa dura? Estilo graphic novel mesmo, capa mole, todo colorido, papel de ótima qualidade, na tradição e na qualidade gráfica que a Redbox costuma dar para os seus produtos. Né? Nada pior do que o melhor. Muito bom. Fico feliz em ouvir isso. E outro dia eu estava passando pela loja de vocês aí, a loja virtual, e eu percebi que apareceram alguns nomes extras na lojinha. Quem são os novos parceiros aí? Porque eu vi que está tendo um lançamento de um RPG indie que tem a ver com o rock, é isso? Isso, esse é um produto da Unza Editora, né, da editora Unza. É um RPG em que você vai interpretar uma banda de rock que há alguns anos saiu, né, se desmanchou, se dissolveu, e eles resolvem se juntar novamente depois de 10 anos para poder tocar uma turnê nova da banda. E esse é o mote do início do jogo. Esse é o plot. Isso. Mas tem cara de ser um jogo mais adulto, né? É um pouco mais adulto. Um pouco mais adulto, um pouco menos sábado à tarde e um pouco mais sábado à noite. Entendi. E ele vai vir em caixinha também? Ou na pré-venda? Como é que vai funcionar? O Thiago estruturou o joguinho para ele vir numa caixinha que simula uma caixinha de presente de CD. Legal. O manual do jogo é um encarte de CD. Muito bonitinho, ficou muito legal. Eu acho que o pessoal, os fãs da Unza, vão gostar. Tem mais ou menos data de previsão de lançamento? Eu acho que ele lança isso nesse mês. Eu não posso assim afirmar com certeza em nome da Unza, mas eu acho que o plano original dele é lançar isso por agora. Então, quem está afim de comprar isso, é melhor correr logo enquanto ainda tem pré-venda, né? Acaba a pré-venda. Bacana. Que outras pré-vendas temos por aí que você já pode soltar pra gente, para gastar os nossos reaisinhos? Ainda no mês de maio, a gente abre a pré-venda do Blood Omen. Com dadinho de madeira. Com dadinho de madeira. Os lindinhos dadinhos de madeira. E os dois volumes do Doutrinador também, até o final do mês, estarão já por aí. Muito bom, muito bom. Ou seja que eu, humilde professor, provavelmente já vou gastar meu dinheiro das férias ali. Eu acho uma ótima ideia. Não vai viajar mesmo, né? Eu acho uma ótima ideia. E o pessoal, tem pedido o quê? Como é que está o mercado? Porque todo mundo, né... No ano passado, eu acho que você lembra, todo mundo falava que o RPG estava parado, estava morrendo, de repente revitalizou, ressurgiu, voltou das cinzas. Eu não posso falar pelas outras editoras, eu digo pela Redbox. 2014 foi um ano complicado em termos de publicação, porque a gente teve três acontecimentos aí que minaram a nossa força produtiva. Os dois sócios proprietários da Redbox, o Fabiano Neme e o Daniel Ramos, tiveram filhas. E aí a chegada das duas princesinhas da Redbox acabaram por dar uma diminuída na produção, no ânimo produtivo dos dois, né? É, afinal de contas, com alguém chorando de 3 em 3 horas no teu ouvido, ninguém fica com ânimo pra nada, né? Exatamente. E eu não tive filha, mas eu tive que correr atrás da montagem da loja física da Redbox no Rio. Então isso deu uma esfriada nas publicações da editora o ano passado, mas eu cheguei a ver, algumas pessoas chegaram a mandar e-mail pra gente, vocês estão saindo do mercado, o RPG está acabando, de forma alguma, gente. Foi excesso de trabalho. Tanto que esse ano a gente vai publicar o que deveria ter sido publicado no ano passado e publicar o que estava programado para esse ano. É, promessa é dívida, né? Temos que fazer acontecer. Isso aí. E que novidade assim que você diria que o pessoal não pode perder? Tem que acompanhar o site porque vai ter alguma coisa em algum dia, algum mês aí que o cara tem que ficar atento, algo que vai fazer o olhinho brilhar. Acho que de imediato é ficar com atenção total no nosso site, que está voltando, ele está em manutenção, né, nessa semana que a gente está gravando. Eu não sei precisamente quando que esse programa vai ao ar, mas assim que a gente abrir o site, a gente abre o site com boa parte dessas novidades que eu estou revelando aqui já disponíveis por lá. Então cola no nosso site assim que você estiver ouvindo esse podcast, para você ler um pouco mais de detalhes sobre o que a gente está conversando aqui. Muito bom. E como tem andado as vendas no site? Tudo tranquilinho? Tudo sossegado? Tudo bacana? Tudo ótimo, graças a Deus. Nenhum desespero. Os profetas do apocalipse aí que acham que o RPG está acabando. O RPG pode estar acabando, não sei. Apesar de vender RPG com bastante volume de vendas na loja, de vender os produtos da editora, que são hoje em dia basicamente RPGs, o RPG pode até estar mal, mas os produtos da Redbox e os que a gente vende na nossa loja no Rio estão indo de vento em pouco. Muito bom, fico feliz. Agora, tem uma pergunta polêmica, hein? Sinta-se à vontade para dizer se sim ou se não. Vamos lá. Se você vai querer ou não vai querer falar. Você acredita, como editor, hein? Você acredita que neste ano que vocês vão lançar Legião, Shotgun e o Brotherly Honor, além do Old Dragon, você acha que o Legião vai acabar desbancando nossos três clássicos? Ele vai ser o grande campeão desse ano? Tem alguma possibilidade disso acontecer, sim. Tem alguma possibilidade, sim. A gente tem ideia que o Legião tem tudo para ser um produto arrasa quarteirão. E a gente trabalha para isso. A gente trabalha para a qualidade gráfica dele não ficar aquém do que a gente deseja para ele. Tá? Porque o texto está super bem trabalhado. É um texto que foi escrito, reescrito, revisado e re-revisado várias vezes. E a gente faz o possível e o impossível para o Legião ser um produto inesquecível. Se isso vai se reverter em venda, a gente só vai saber exatamente no lançamento. Mas a nossa expectativa é que o Legião seja um produto divisor de águas dentro da Redbox. Eu perguntei porque eu sei que tem todo um frisson por trás do Legião, eu sei que tem um monte de gente cobrando, né? Sim, bastante. E o romance Legião? A quantas anda? Como é que tá? O romance ainda está na mão do Tio Nitro. Ele já terminou copiando o livro, que seria a primeira parte da produção do livro, está trabalhando nas versões finais. Eu acredito que ele vai entregar o livro para a editora ainda esse ano, para ele ser lançado entre o final desse ano e o início do ano que vem. Olha que bacana. Quantas páginas ele tem em média? Não sei ainda. Ainda não dá para a gente precisar. Mas é trilogia mesmo, né? Trilogia. Olha. E vai vir com o selinho da Redbox, todo bonitinho? Bonitinho. Ó. Jeito que manda o figurino. Então, estamos entrando mercado de HQ, mercado de livro, mercado de RPG e mercado de board game. Tudo isso mesmo. Exatamente. Tá faltando alguma coisa para vocês fazerem? Um jogo virtual? Um tabletop? Acho que o tabletop é uma ótima, né? Então, desenvolvedores de plantão que estão ouvindo a gente, mande sua proposta, né? Manda lá que a gente não tem preconceito com nada. Muito bacana. Dos board games, tem alguma coisa que você queira comentar? Temos. A gente está entrando no mercado com board game esse ano. A gente vai fazer um lançamento de peso para o mercado de board game, produção própria. Não é uma coprodução. A gente vai produzir toda a unidade do jogo em português, trazer para o Brasil, tudo regulado, bonitinho, com uma administração própria de estoque. Eu ainda não posso liberar o nome do jogo, porque o jogo ainda está em fase de produção, mas eu acredito que no máximo um mês e meio, a gente já tem as artes disponíveis para fazer a divulgação do nome do jogo. A única coisa que eu posso dizer é que ele tem alguma relação com o World Dragon. Olha só, que bacana. Saiu faz alguns dias num site, se eu não me engano, na Red RPG, sobre a possível tradução e lançamento do A Penny for My Thought por vocês, é verdade? Exatamente, o Penny está sendo diagramado nesse momento, lançamento dele previsto para o início do segundo semestre. Para quem só sabe do mercado dos clássicos, o que é o A Penny? Penny é um jogo, de contar história, é um RPG um pouco diferente, uma temática totalmente diferenciada. Muita gente classifica ele como um jogo divertido e maluco. É um jogo de contação de histórias, que tem envolvimento com sonhos, com tratamentos, com pessoas que querem desenvolver o seu lado onírico. É um jogaço, é um clássico fora do Brasil. Já teve várias impressões e reimpressões. É um jogo que eu acho que eu recomendo para todo mundo. Um jogo mais adulto, mais encorpado. E é um jogo. Esse daí é do mesmo grupo que publicou Don't Rest Your Head ou não? Não. Esse é de outro. Acho que é de outro grupo. Mas a pegada é na mesma linha de temática adulta. Isso, exatamente. É um jogo mais encorpadinho. Então vai vir com aquele selinho 16, 18 anos, possivelmente, né? Provavelmente o Ministério da Justiça vai enquadrar ele acima de 14 anos. Olha só. Ele é um jogo pretenso. E o que você pode comentar sobre a tradução do Penny? Como é que tem sido? Tem dado trabalho? Tá sendo tranquilo? Uma tradução suave. Já está pronto, inclusive. O jogo já está traduzido e revisado. Ele está sendo diagramado para a gente poder enviar ele para o Ministério da Justiça, fechar a idade para mandar imprimir. Como o jogo fica entre 30 e 40 dias no Ministério da Justiça, arredondando aí por tempo de correio de ida e volta, uns 2 meses só nesse processo, então eu acredito que em uns 4 meses o jogo esteja pronto. Então chutemos outubro. Por aí. Eu acredito que um pouco mais cedo. Ele vai vir no formato PDF e livro ou só PDF? PDF e livro. Já tem uma ideia de quantas páginas ficou, mais ou menos? Não sei ainda. Antes de diagramar, não tem como a gente ter ideia. Olha só que triste. Eu queria saber se ia ser mais um daqueles livros redondinhos e grossinhos para minha coleção, ou se ia ser um fininho. Não, ele é um livro fino, ele não é um livro grosso, não. Ele não é um livro muito, muito grosso, não. É um livro fino, é um livro com menos de 100 páginas. Depende para quem você perguntar, né? Você pergunta para os adolescentes hoje em dia, um livro de 100 páginas já é muito grosso. É uma bíblia, né? Não. Na minha concepção é um livro... Daquele que você lê numa tarde, né? Ah, com certeza. Muito menos. E agora me conta, o que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes sobre a Redbox e este ano? O que você quer do fundo do seu coração contar para todo mundo, que você acha que é o que todo mundo está querendo ouvir? Olha, o que eu gostaria de dizer é que não há motivo para pânico. O mercado vai bem, a Redbox vai bem, a Redbox cresce cada mês que passa. Cada ano que a gente encerra, a Redbox está maior do que o ano que passou. O mercado vai passar por uma turbulência. O país está num momento complicado. A gente está aí nos momentos introdutórios de uma crise. Mas a Redbox acredita que isso é temporário. Acredita que o jogador brasileiro merece ser bem tratado. E a gente está dando prova de confiança de que o mercado é saudável a partir do momento que a gente triplica os nossos investimentos para esse ano. Então a gente está fazendo um investimento maciço, a gente está investindo muito mais do que se investiu nos últimos 3 anos da editora, toda a vida da editora, a gente concentrou bastante coisa nesse ano, a gente vai trazer muito lançamento, a gente vai apostar e investir, porque acredita que o mercado de jogos do Brasil é um mercado saudável e em expansão. Poxa, muito bom. E também tem aquilo, né? O preço faz toda a diferença, né? Ah, com certeza. O preço, a qualidade e o tratamento final do cliente. Uhum. Ninguém quer pagar caro por um produto ruim e ser maltratado. É, como costumava acontecer nos idos dos anos 80 e 90, né? Você está comprando porque você quer, não porque eu te obriguei. Exatamente. Não está satisfeito, para de comprar. Olha só. Não, mas eu fico feliz de ouvir tudo isso. Mr. Pop, já que a gente está entrando na parte final, eu tenho um pedido para você. Vamos lá. Para os nossos jogadores que querem começar, hoje, analisando o perfil desse jogador moderno, da linha da Redbox Editora, o que, que você acha que ele poderia começar? O que, que você recomenda? Antes de mais nada, para ele entender do que se trata um jogo de RPG, ele não precisa gastar dinheiro nenhum. Ele imprime uma folha no nosso site, imprime o Pocket Dragon, joga o Pocket Dragon com quem ele conseguir jogar. Achou que o tal do RPG é um negócio legal, é maneiro? Entra no site do Old Dragon, baixa o nosso Fast Play, testa o Old Dragon. Se adaptou ao playtest do Old Dragon? Aí, meu querido, o céu é o limite. Você pode comprar o nosso livro básico, você pode comprar a nossa caixa básica, que é totalmente pensada e montada para você, jogador, que nunca jogou RPG na vida. Você tem um folheto introdutório que vai te explicar os conceitos básicos do jogo. Você tem um manual básico que é feito para quem nunca jogou. Tem todas as regras ali, são poucas páginas em comparação a outros jogos que a gente tem publicado no mercado, até em português ou mesmo em inglês. Tem uma aventura simples, de fácil entendimento. Os dados são todos padronizados na mesma cor. Então, quando o sistema falar para você jogar um D20, ele vai falar para você, joga o dado vermelho. Porque a gente já foi iniciante um dia, a gente sabe que é difícil olhar para os dados e saber o que é um D8. Contar os ladinhos, né? Então, exatamente. A caixa básica do Old Dragon foi feita para você que nunca jogou RPG. Se você nunca jogou, tem vontade de conhecer, compra a caixa básica do Old Dragon, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai conseguir jogar. Muito bom, muito bom. Agora, já que a gente está nesses minutinhos finais, conta aí pra gente, tem algum jabá, alguma coisa que você quer fazer? Aproveita, agora o tempo é teu. Ah, eu já falei da loja física, né? Já dei o endereço da loja física. Já dei o endereço da nossa loja virtual, que é redboxeditora.com.br/loja. Já falei de todos os nossos lançamentos. E a única coisa que eu falo é que a gente está aqui trabalhando sem parar, mais de 16 horas por dia, porque esse ano, com certeza, vai ser um ano inesquecível para quem acompanha o trabalho da gente, para quem gosta dos nossos produtos. Esse ano vai ser para a gente gastar um pouquinho, tirar escorpião do bolso, né? Exatamente, porque a gente acredita que essa crise só vai ser vencida com muitos 20 críticos. Muito bom, fico muito feliz. Gente, ó, como vocês perceberam, esse foi um programinha mais curto, porque afinal de contas é um programa de entrevista, e para um programa de entrevista a pauta tem que ser mais enxuta mesmo. Mas claro, vocês sempre podem aqui entrar em contato com a gente vai chamando quem vocês quiserem para poder entrevistar também, desde que a pessoa esteja disponível. Não adianta pedir para a gente entrevistar um Monte Cook, que o cara não tem tempo para pessoas como nós, infelizmente. Mas os nossos grandes amigos e parceiros, como o Mr. Pop, sempre estão aqui à disposição, é ou não é? Chama, e a gente arruma um espacinho aqui na agenda e claro. Atende vocês. E Já fica aqui o meu convite para uma próxima vez. Você puxa pela orelha o tio Nitro para falar um pouquinho sobre o cenário dele, né? Porque afinal de contas, nada melhor do que o autor fazer a propaganda dele. Ah, com certeza. Falarei com Tira esse menino do mundo dos vegetais aí, que eu sei que ele virou vegetariano. Bota ele no caminho da carne de novo e faz ele vai ser um cara normal. Com certeza. Falarei então, Mr. Pop, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Foi muito esclarecedor. Agora, aqui no show notes vai ficar o link da Redbox. E todo mundo comprando, né, gente? Vamos fazer a Redbox crescer mais ainda. Isso aí. Contamos com a ajuda de todos vocês.